caminhada é uma batalha. Carrego no peito o sentimento de quem sonha com a mudança, deixando que se abra a flor, dando a vida a esperança. Que levo com caneta, papel, microfone, alguns momentos. A vida voa com rapidez, é a lei, ninguém segura o tempo. Lembro com apreço do que não tem preço. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, não esqueço. Hoje vejo o avesso, as ideias, os conselhos. Agora reconheço, todo mundo tem defeitos. Não perceber isso antes causou vários conflitos. Mas prossigo aguerrido como no começo. Valeu, Grazi, um beijo. Minha avó Lourdes e minha Edson, muito amor e respeito. Através da rima só agradeço. Fé na justiça divina, que essa sim não falha. Cabeça erguida como o Nil diz, de alma lavada. O nada pode ser tudo, o tudo pode ser nada. Preciso perder pra aprender, dar valor à caminhada. Seja no amor, no rancor, que traz a mágoa. Salgada é o sabor da lágrima que escorre no rosto, no sufoco entre muitos. Se contar com poucos, o esforço de hoje, amanhã vem dobro. O mundo gira, o sol se põe e a lua vem de novo. Vem de novo. Começando, caindo e levantando, a batalha é árdua. A vida vai mostrando o quanto é importante a calma na caminhada. Muitas vezes fui incompreendido por falar na cara aquilo que penso, aquilo que sinto. Mas faz parte do destino ter amigos, inimigos. A vitória disso é inveja de quem é pobre de espírito. Não me desvia do objetivo em busca da felicidade. Após a tempestade vem a prosperidade. Toda a dificuldade faz parte da conquista. Não vai e vem da vida. Resisto na trilha com os pés no chão, assim que Deus me guia. Do jeito que for, por amor faço a rima. Eu quero é mais saúde, paz e respeito. Atitude, sinceridade, conceito, virtude de um guerreiro preparado pra batalha na correria. Porque o tempo não para, o céu me inspira, o mar me ampara, purifica minha alma e me faz refletir. A única certeza da vida é a morte, o fim, mas fica o caráter, a história de quem fez acontecer. O verdadeiro jamais irá morrer.